A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Com quilômetros de rodagem nas costas, nós ainda somos capazes de produzir algumas montanhas de fezes, né? Por conta de não dar ouvidos aos mais experientes. Imagine como era ali na nossa infância. Quantos ossos e dentes quebrados, quantos litros de sangue perdido, né, Walter? Por conta de não ouvir nossas mães. Não é ali! Quanta cueca mascada, a gente não pouparia. Quantas notas vermelhas por não seguirmos os ensinamentos dos nossos mestres. Já na adolescência pra frente ali, quanta gonorreia, né, não deixaria de proliferar, né, com o uso de uma Jontex. Litros e litros de pus. Mas também tem o outro lado, né, cara? Quantos também não se meteram a dar conselho nas nossas vidas sem que a gente necessitasse da verdade daquela falação toda? Dois conselheiros que eu odiava, Walter. Um deles era aquele clipe maldito do Word 97. Cara, eu tenho ódio de tudo que é da Microsoft. Estávamos falando isso antes de começar a gravação, que o Word do Alexandre não funcionava. E eu odiava aquele clipe, queria... Tem certeza que é isso que você quer falar? Ah, maldito. Já não basta o Google pra falar que eu sou idiota? Quanto mais um clipe. E outro que me incomodava é o maior conselheiro do universo. E eu não estou falando de Jesus Cristo. Estou falando simplesmente de He-Man. Walter Rezende, você se lembra dos conselhos do He-Man ali no final de cada episódio? Como acabamos de ver, o esqueleto voltou ao passado para tentar prejudicar as pessoas. Na realidade, ninguém pode voltar ao passado, isso é apenas faz de conta. Mas podemos aprender com o passado, com as coisas que tenham acontecido e tentar aplicá-las para melhorarmos como seres humanos. Lembra-se? Eu odiava, Alexandre, o He-Man, e achava que ele não tinha moral alguma para mim me aconselhar, né? Ele era cercado de idiotas que não conseguiam perceber a única diferença dele, né? Enquanto o He-Man para o príncipe Adam era o bronzeamento artificial. Oficial a jato, né, que ele fazia. Aquela cor de saibro, né, que ele adquiria quando levantava a espada. Aquela mistura de mundo medieval com tecnologia avançada também me incomodava muito. Aquilo me incomodava. Não era? A hora o cara voava numa máquina, a hora ele andava em cima de um gato. Aquilo era ridículo. Eu também nunca soube porque a irmã dele não morava no mesmo planeta, né, que o restante da família. Ou seja, era um lar desfeito. E o pior, Alexandre, duas gostosas davam a maior bola pro príncipe Adam e ele nada. E a Tila, filha do mentor e a feiticeira, também tinha um par de coxas considerável, né? E ela sempre se jogava para o Zé Ruela do príncipe Adam, que nunca pegou porcaria nenhuma. Outra coisa é que a roupa dos personagens, não só do He-Man, pareciam ser desenhadas por um estilista de sex shop, né? Todo mundo sempre com as coxas à mostra, verdade, e tal, cara, né? Modelo Guido Kripax de personagens. E o He-Man, enquanto o príncipe Adam, ele usava uma roupa de bailarino, lembra disso? Aquela calça apertada do Baryshnikov ali e tal. Verdade. E você falou aí do He-Man não pegar a Tila. Mas prepare-se para uma revelação bombástica que eu vou fazer agora. Não só você, mas todos preparem-se. A Tila era irmã do He-Man. Mas não era a She-Ra? Sim, a Tila também era, só que ela foi adotada pelo mentor. Porém, a Tila ela era fruto de um caso extraconjugal do rei Randor, que era o pai do príncipe Adam, com a feiticeira. Olha que suruba maldita que era aquilo, cara. Já pensou se o príncipe Adam passasse o cerol, então, na Tila? Aí ia nascer uma criança com um rabo de porco. Ia ser ótimo. Quem duvida é só recorrer ao YouTube, viu? O próprio mentor, ele revela esse rolo aí num episódio. Agora, mentor era um fanfarrão, então. Tomava umas doses e ia pro castelo de Grayskull já com a calça nos joelhos. Pensa bem, uma terra onde o rei não assume a filha. Essa aí arrasta um caminhão de merda pelo próprio irmão, né? Não dá a entender que o Masters of Universe foi feito por algum roteirista de novela mexicana? Porque parece, né, cara? É uma loucura. Ou se não, Nelson Rodrigues, né, cara? É, e o maluco de tudo isso é que mesmo com esses desajustes todos, no fim de cada episódio, o He-Man dava lá os seus conselhos de tia velha, né? É, agora, muitas vezes eu não entendia o que ele queria dizer, porque a gente via todo aquele universo mágico e lúdico ali, e daí ele vinha falar de coisas malucas, eu tinha certeza que não haviam em Eternia, ele falava pra você respeitar o professor na escola, falava de segurança no trânsito, falava que gente? Na praia você tinha que respeitar o salvador. A vida é totalmente distante do universo dele. Eu não me lembro dele com a sunga de pelúcia no perequê, deitado num canal de esgoto na praia. As frases todas dele pareciam ter sido tiradas daquele livro Minutos de Sabedoria, né? Acho que dá pra... Ah, era assim? Ele abria e ia pra uma página e dava uma lida? É, eu acho que era isso. Gostaria de conversar com você um instante sobre segurança. Quando nós vamos à praia, há salva-vidas para garantirem a nossa segurança. Guardas de trânsito estão nas ruas pelo mesmo motivo, para nos protegerem. Estas coisas são ótimas, mas nós não podemos contar sempre com alguém perto para nos proteger. Nós precisamos. O ouvinte Nilson Verdazzi mandou e-mail nos contando, abre aspas. Eu e meu irmão Newton, os irmãos Nilson e Newton, por que que os pais da gente faziam? Nada contra vocês, ouvintes. Então, segundo o ouvinte Nilson, ele e o irmão dele definitivamente não seguiam os conselhos do He-Man. Continuando as aspas. Se ligue na nossa diversão quando acabava o desenho da irmã dele, a She-Ra. Lembra que o Geninho sempre se escondia e a gente tinha que encontrar ele? Puta, é mesmo, não era? Cara, é verdade. Era uma espécie de onde está o Wally dos anos 80. Pois é, eu e o Newton competíamos para ver quem achava o Geninho primeiro. E quem conseguiu o feito tinha o direito de dar 3 cascudos no outro. O problema era quando os dois achavam o monstrengo ao mesmo tempo. O que deveriam ser cascudos mútuos se transformava em um Caim contra Abel do inferno. Só apartado por minha mãe na base de mais pancada ainda. Muito bem, Nilson. A ouvinte Mariana S. Magalhães, ela tem uma boa história aqui. Abre aspas. Pense numa criança ter ouvido um conselho da sua dupla de ídolos infantis, não entender nada do que falaram e ficar olhando para a cara da mãe esperando uma explicação. Aí é precisava de tradução, de legenda, os conselhos? Assim. Pois bem, havia um episódio do He-Man, daqueles adoráveis quando ele se juntava com a She-Ra, e que graças a São Google achei no YouTube, os dois falaram no final que crianças deveriam não deixar nunca adultos tocarem nela. Que se isso ocorresse, deveriam falar para seus pais ou professores que adultos que nos tocassem eram maus e por aí vai. Mas ele falava onde não podia tocar? Porque tocar, ok. Clusebeck vai soltar daqui a pouco. Seguindo aqui, ela fala assim, eu não entendi bolhufas e como a minha mãe estava na sala comigo, comecei a indagar. Mãe, o que eles querem dizer? Tanta gente me toca, não entendi nada. Minha mãe se embaraçou e não me disse nada com nada. Carreguei a dúvida por anos, mas vejam vocês como era um desenho à frente do seu tempo. Em 1980 e poucos, eles já falavam de pedofilia. Acho que nem minha mãe sabia o que era isso naquela época. Beijo pra vocês, Mariana. Ô Clusebeck, vamos sanar a nossa curiosidade aí desse episódio que os irmãos She-Ra e He-Man falam de pedofilia. Dá pra rolar, ô Clusebeck? She-Ra e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal, o seu corpo. Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado. Deixa é comigo, eu pego qualquer um que tentar. Não é tão simples assim, Gorpo. É difícil para uma criança admitir que ela tenha sido incomodada por alguém. Se você for tocado deste modo, não se acanhe. Conte para alguém de sua confiança, como seus pais, seu médico, a sua professora ou algum parente mais velho. Certo, Gorpo? É isso aí! Ô, Walter, dessas loucuras todas aí do He-Man, que é bom moço da conselho, você sabia que ele chegou a trocar socos com ninguém mais, ninguém menos que o Superman? Onde? Em uma raríssima HQ da DC Comics de 1982, Clark Kent e o Príncipe Adam, enquanto travestidos ali de heróis, eles trocaram ofensas e supapos em uma daquelas revistas caça-níqueis que a DC soltava de vez em quando, o entendeu? Inventavam uma história ali pra dar um jeito de tretarem o Superman de Metrópolis brigando com o He-Man de Eternia. Nossa, o He-Man na DC Comics, eu achei que ele fosse fruto das brasileirinhas. Ô Alexandre, pra você ver, o